Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Com esse texto das Sagradas Escrituras, que foi lido, Salmo 127, nós queremos convidar a todos os amados irmãos a permanecerem em sintonia conosco. Eu quero aproveitar o momento, desejar um bom dia a todos e cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. E dizer que hoje à noite, em nosso templo, nós estaremos ali dando prosseguimento ao ensino das Sagradas Escrituras. Convidamos os pais, as mães, a família, você que tem estado conosco, continue fazendo desta casa aonde você tem aprendido a palavra de Deus. Ore conosco, busque a bênção de Deus e o Senhor, ele será para você um refúgio e uma fortaleza. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. A psicologia, esta ciência, ela é muito importante. Ela pode mostrar e dar a entender as causas dos problemas que cercam a vida, uma família, um lar. Porém, amados, Jesus Cristo, ele vai além da psicologia. Ele não somente descobre e revela os problemas e as suas causas, que são importantíssimos esse trabalho, mas ele nos ajuda a resolver os problemas. Ele nos dá a solução para o problema. Quando o salmista diz: por que está abatida a minha alma? Espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Muitas mulheres, muitos homens, às vezes expressam: eu não consigo entender o meu esposo. A mulher usa dizer: eu não consigo entender o meu esposo. Um homem diz: eu não consigo entender a minha esposa, eu não consigo entender o meu filho, eu não consigo entender a minha filha. E outros dizem: dou tudo a eles, mas eles não se contentam com nada. Meu irmão, meu irmão, meu amigo, se você tem problemas nessa área familiar, se você se sente frustrado ou frustrada na criação de seus filhos, tem investido, mas tu não consegue ver mudança. Se você tem batalhado na área conjugal, tem tido lutas dentro do casamento, não tem conseguido vencê-la, você precisa ter a certeza que Deus, ele permanece com o único objetivo de dar vitória para dentro das famílias. O desejo de Deus é de uma restauração dentro de uma casa, dentro do lar, dentro da família. E uma recomendação que eu quero destacar nesta manhã, para você que está lutando: não pare de orar. A oração, amados, ela foi e sempre será uma arma poderosa à disposição do servo do Senhor. Você pode dizer: Senhor, eu creio que tu pode restaurar o meu lar, Tu pode dizer agora aí, enquanto me ouve, eu tomo posse desta bênção que o pastor está ministrando, de vitória, de conquista. Se você crê, amado, então ela está chegando na sua vida, na sua casa, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Tem pessoas que estão me ouvindo, que o seu filho está na droga, sua filha foi para a prostituição, alguém talvez tenha já abandonado a casa, um esposo tomado essa atitude, mas Jesus Cristo não quer saber o tamanho do teu problema. Ele quer saber da tua parte, o que você quer. Tudo que temos visto, tudo que temos sentido de negativo, são sintomas e mentiras que Satanás às vezes usa para trazer você frustrada, frustrado. Seja uma serva de Deus, um servo de Deus guerreiro, e enquanto o Senhor te der vida, lute, mas lute para que o seu marido, sua esposa, seja um servo de Deus e que seus filhos sejam cheios do Espírito Santo e venham ser uma flecha na mão do valente, que você possa lançá-lo ao alvo certo e não errar o alvo. É isso que diz o texto que nós fizemos leitura. Se eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Eu quero, nesse momento, orar com você. Nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã eu sinto algo sobrenatural pairando sobre esta grande cidade, essa região aonde nós vivemos e moramos, aonde muitas pessoas nos ouvem. Ó Deus, quantas pessoas já descrentes, Deus vivo, quantos pais em angústias, mães desesperadas, pessoas aflitas, já buscaram em tantas portas uma bênção, uma solução, e até agora, Senhor, eles continuam refém dessa obra maligna que é imposta por Satanás para oprimir esse homem, para roubar dele o sono, o sossego, e estão aflitos, casais em aflições, porque criaram filhos e hoje eles estão totalmente transviados. Mas nós estamos aqui clamando ao Deus do céu, buscando ao Senhor e pedindo a tua bênção. Responde-nos, ó Pai, pelos méritos de Jesus, o nosso amado Mestre, agora e sempre. Amém e amém.